Residual. 3436 desse, mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro no 0, no 2, informe final do procedimento LS, foi pista no 0. Poderão estabilizar, 3436. Pode voar Doppler, gol 556. Gol 556, mantém perfil da saída. Mantém perfil, 556. Gol no 962, completo final, chama agora Torre, safa na frequência 1 no 8, decimal 62. Torre, 1866, 962, obrigado, bota lá. É 3895, chama agora que é 35, na frequência 128 decimal 35, alterno no 28 decimal 1. 12835, boa. Amém. Corre, Salvador. Bom dia, gol no 962, passar além da serra. Gol no 962, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, aguarde. Autorização de pouso, informo helicóptero. Pousando na, no, na pista auxiliar, no interfere que você pousa. 7, 9, 62. E a chegada a mão? Terra Romeu, o solo foi ao 04, frequência livre, já vai, retorno. Terra Romeu, solo controlado, muito grato, hotel. Sou no 962, já foi avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 109. Inclusive, pouso 10, gol no 962. Uno 790, decolado ao 05, chame o controle Salvador, Uno 9, décima 8. Controle 119, 8, obrigado, até a próxima. Uno 790. Salvador, muito boa tarde, gol no 790, decolando, escuta. Uno 790, contato radar na decolagem, submanta nível 370, via saída PUC. Via Puga para o 370 no 790. Completo final do procedimento, chama agora 2 na frequência 118, decimal 62. 2 também, até mais. Controle, é o azul 917 da Leão, 3h40, tá? 3745, tá? Está autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera chame Torre. 18 decimal 60, QNH 10012. Bem 12, direita, 18,6 para falar de 3745. Portão 8 autorizado, chamado. Solo Salvador, boa tarde, eu vou na 962, entrou? Gol no 962, boa tarde, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, 2, Juliette, 62. Gol 9250, cópia. 9250, aqui está. Gol 9250, autorizado para Sierra Brava, Mike Oscar, via perfil 17, nível de voo 350. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5561, controle Salvador 119.8. Salvador, eu vou no 790, seria possível coordenar nível 390 com o Recife? Puca, Maracajá, primeira esquerda, 61, no 7. Gonal 250, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Tá. Boa tarde, eu tenho 3745, ponto de estrada pronto, visual com tração. Tenho 3745, após o pouso do Airbus da companhia na pista 1-0, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Pode descer para 2000? Azul 4482, mantenha 2000 pés, registro altímetro 1012, 1-0 no 12, informe final do procedimento LF, que foi pista 1-0. 2000 pés, 1012, vai informar 790, o seu transitivo solicita que o seu suba em até 350 e posteriormente o seu solicita o 390. Pois não, só tem uma coisa aqui, eu estou posteriormente que eu solicito o 390, que eu não posso passar. Salvador, 3436. TAM 3436, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. TAM 3745, autorizado a decolar, pista no 0, vento 130 graus, 109. Ele decolar, TAM 3745. Meia dois, 1-3 1-4-5, Guarulhos 3-40, táxi autorizado até o ponto de espera, via parte única, táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 1-18 decimal 60, QNH 1-0-1-2. Tá, 3745, decolado 1-1, chame controle Salvador, 1-2, 1-1-9, 18-8. 19-8, tá, 3745, boa tarde. Tô. Controle Salvador, boa tarde, tá, 3745, na frente. Seu 3745, contato radar, decolagem, submanto nível 360, via saída, São João. 360, via 3745. Se possível, uma prova direta para o 3745. T745, vou Leda, apoio 2000 pés. Leda, apoio 2000, muito grato. Bono 790, chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Bono 962, Juliette, portão 10. Juliette 1062. TAM 3436, Juliette, portão 9. Kilo Romeu Oscar, informação Quebec, confirmando destino Sierra Índia, Romeu Índia. Sierra Índia, Romeu Índia, pronto, pronto. Bono, meu pai, Kilo Romeu Oscar. Sierra. Autorizado, Kilo Romeo Oscar para Sierra Índia, Romeo Índia, Uno Mil Pés, conforme rota do plano, decolando da pista no 7, via corredor Axé, transponder 0146, controle Salvador, 119.8. Autorizado Salvador, Ciurita, corredor 7, primeira curva direita, corredor Axé, 30 Mil Pés, transponder 0146, controle 119.80, Kilo Romeo Oscar. Pelo remoto, planejamento correto no pátio 5, confirme POB e autonomia. Autonomia de 3 horas. POB? 03 de POB, autonomia de 3 horas. Copiado, Kilo Romeo Oscar, chame a torre para acionamento no 8.60, QNH 1012. Agora acionamento PAX, graças a Deus. 895 ou 86? Oi, Salvador, Azul 4082. Salvador, boa tarde, o 4082 estabilizou. Azul 4082, ajuste no 012, continua a aproximação, informa as boas da Avianca. Iniciando corrida para a decolagem na 110. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Kilo Romeo Oscar, confirme. Kilo Romeo Oscar, faça um check no rádio. Transmissão 1/1. Azul 4082, por informação, foi reportado o balão na curta final da 10, aproximadamente 2 milhas. A última informação é que o balão estava a 4 mil pés. Reporte visual. A gente vai reportar. Azul 4082, autorizado pouso, pisto no 0, ventando 30 graus, 109. Ele pousa, Azul 4082. Chame 62, 13, decolada 15, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 119, 8, traço para trás. Por favor. Controle Salvador, boa tarde, chame 62, você. Chame 62, 13, contato radar na decolagem, submonta nível de voo 360, via Sambu 1. Sambu 1 para 360, chame 62, você. Eu gostaria de falar, Lisa. Você dá saída ao Chamé 6213, o seu número 2, essa mesma saída. É, 6213. Passando o toque 91137, dureza 2000, 1030. Azul 9137, desce e mantenha 2000 pés. Ajuste o altímetro no 0, no 2, informe o final do procedimento. E ele é essa que pista no 0. 0012, azul 9137. Mais um meu alvo, prossiga. Sua mensagem está saindo entrecortada. Eu só recebi que você prossegue de Valença e pode estar passando Veracruz. Confirme a altitude, o transponder acionado. Aqui é um Alfa 750, confere? Se, por gentileza, avistou algum balão na redondeza? Não, negativo. Não avistou nenhum balão. Do 4082, sim, deixa eu livrar, solo 121, décima 1, grato. Ao livrar 121, grato. Trabalho com o Santos, informe passando através de Farol da Barra, receptor na linha do litoral. Para retornar a Salvador. Salvador, muito bom dia. Muito boa tarde, Azul 4082, Eletro. Boa tarde, Azul 4082, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Portão 01, Graça Azul 4082. T378 acendo indicação, via chegada para o MED 1 no décimo, mantenha 050. Ajuste altímetro 190-192. Estabilizado o localizador, 9137, pistão 90. Azul 9137, passe azul no complexo final, chama agora a torre, na frequência 118-95. 2-18-95, obrigado. 3745, chama agora o centro Recife, na frequência 122-35, alterna no 25-1. 2-3-5-3-5-3-7-5. 9137? Prossiga 9137. Frequência da turma 118-62. 1-1-8-6-2, obrigado. Vamos falar do Gol 92, posição 7, despertando a Mercedes. Portão 7 autorizado, chama o táxi. Portão 7, 92. 37, ajuste no 0 no 2. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Sente livre pouso, 10. Ajuste no 012. Azul 9137, com informação foi reportado há mais ou menos mais de uma hora atrás, balão na curta final 10, aproximadamente 2 milhas afastadas. A última informação é que o balão estava a 4 mil pés, reporte visual. Afirmativo 9137, mas não tem visual. Entendi. Todos já estão autorizados, pistão 0, vento no 30 graus, 009. Entendi, 9137. Paulo, TAN 3437, autorização Brasília. Azul, confirme quem chamou, Paulo? TAN 3437. TAN 3437, formação Quebec, prepare a saída Arboruno Telefa, aguardando cópia. Gente, tá aguardando a Cisco, 3437. Não, não acho que é ciente. Afirma, autorizado. Romeu Oscar, aceita a estrela de turbulência da TR. Você acaba de pousar na 1-0, está autorizada a colar pista no 7, vento 140 graus, 089. Gol 9250, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uno e Táxi Índia. O ponto de espera chame Torre 1-18-60, QNH 1-0 no 2. Bom, 1-2-1-1, obrigado. Gol 3437, está pronto para o procedimento, finalmente na 1-1, agora na autorização. 437, autorizado pushback no portão 1, não aguardando cópia. Autorizado pushback, aguardando cópia, 3437. Qual azul 9137, quebrou? Azul 9137, quilo pat 3, atento ao sinalizador. Quilo pat 3, obrigado. Fan 3437, cópia. Copia, 3437. Autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pêndulo 17, nível de voo 360. Saída Arbor 1, transição Elefa, primeira curva à direita. Transponder 5570, controle Salvador 119, decimal 8. Brasília autorizada 360, Pêndulo 17, curva à direita após decolar, Arbor 1, ONS 70, transponder 1998, é o controle da 347. Correto, chame pronto táxi. Romeu Oscar, submantendo 2500 pés, autorizado direto 3. Tá, vamos lá, vamos no gol absoluto, pula lá. Quebec, request deliver, a cliff to São Paulo Baru. Gol 2067, TH4, Serra Bravo, Golf Romeo. Via flight plan route, flight level 360, Sunvo 1, departure, Sierra Alpha November, Victor Oscar 1, departure, Motiva transition, first turn to the right, call code 5576, depart Salvador frequency 119 at decimal 8. Sorry, so, Paulo Guarulhos, flight level 362, flight plan route. Level 1, departure, transition, Motiva. Right down at 30 miles. Call 5576. And control 119.8, go 2067 at 10-4. No, 2067, read back correct on the right for pushback. That's right, pushback, go 2067. Com 1-9-6, 3 horas e 10, com 5 para o táxi. 3437, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chame Torre 1-18-60, QNH 1-0 no 2. Pátio 1 Índia, no ponto de espera, chamando Torre 1-18-60, da 3437, 1-12. Selado a restrição de altitude em TAP. Selado em TAP. Selado 9250. Teclado 228, time controle Salvador 119.8. É, 19-8 para chamar. Romeu Alfa, chame Torre Salvador na frequência 118 decimal 9, corrijo, 118 decimal 6 dúzia. Aqui é o meu Alfa. Seu Salvador? Está passando para o sul agora, a prosseguir para o cruzamento do campo e pouso na Ima. Mike Romeu Alfa, gente, acorte no para o Itapuã. Positivo, está em Itapuã agora. Mike Romeu Alfa dá presente autorizado o cruzamento da final 1028, acorte eixo livre. Positivo. Mike Romeu Alfa, afirmo, até o Fará Itapuã, reporte para o cruzamento. Valeu, só um minuto aqui. Metro 1012. Décima 103, seu pé 2232, 663. O cano meu, acho que tá voando direto, Siri. É, por lá. Já fechando o cruzamento, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa da presença autorizado, cruzamento, reporte eixo 1028 livre. É. Mike Romeu Alfa, confirme, segue para Imar. Positivo. São 3437, autorizado, alinhagem da colapso, 0, vento 0, 21, 30 graus, 099. Já cruzou esse 90, já avisou pra Rima. Mike Romeu Alfa, reporte. Curta final, Rima. Positivo. Charlie Serra Romeu, um minuto pra cópia. Passador, 3378, passador na completa final, chama agora a torre na frequência 118 decimal 62. 86, canal 6356, autorizado no procedimento e forma estabilizado descendo para 2 no pé e existe o altímetro 32. 32, autorizado. Com o sistema NRS, teste 2 no pé, estão estabilizados. Controle Salvador, Altan 3437, decolando, passando 1100. Seu 3437, Contato radar no colagem, submonta nível 360 via saída Arbor 1. 360 via Alfa, dando 3467. Gol 9250, chama agora o centro Recife na frequência 12085, alterna 12545. 12585, 95, obrigado. Romeu Oscar, confere, mantenha 2500 pés, controle de coerência de tração informá-lo, frequência ali 12345, filme estimado de pouso. Obrigado. Obrigado, 05 no PLB, chame a torre para acionamento no 18.60, QNH 10 no 2. Desceram no zero. Sua informação é que o balão estava a 4 mil pés. Ok, então você está atento, tá? 3373, obrigado. Salvador, Papa, Papa, Tchau, Tchau, meu acionamento. A critério é resposta para o taxa. Então, eu gostaria de confirmar que já estamos para Grupo Lu, para Vera Cruz. Tomeu Alfa, no solo aos 35, frequência livre. Charles Terra Romeu, ainda não, porém iremos fazer na UPS. Confirma o horário da notificação? Para 15h32. 15h32, gente. Então, eu vou mandar e aguardar informar para o táxi. Gente, já derrubou o meu abaixo para o táxi. 8.612. 18.612, com a torre, Janeiro 6356, boa. O Chile 6356, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde pista livre. Informação, foi abortado o balão na curta final 1-0, aproximadamente 2 a 3 milhas. A última informação é que o balão estava a 4 mil pés, porém não foi mais avistado. Gente, o Chile 6356 prossegue na aproximação, fui escuro. 3378, no solo aos 37, direita, São Salvador, 1-2-1, décima 1. Xenã 6356, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 130 graus, 09. Livre pouso, pista 10, Xenã 6356. Taxi, we have 183 aboard for hours, 14 minutes, and there is alternate galeão. Go 2067, approve the taxi. Until holding point runway 10 via taxiway India, or holding point contact 118.60 QNH 10112. Roger, gain to hold point runway 10, when you're ready, dial 118.6, let me try to answer, thank you, go 2067. bem, pastor, eu preciso bater, ok? 6356, prosseguindo. Cargo 2067, breaking hold point to runway 10, ready to take off. Go 2067, clear to line up and maintain runway 10. Project clear, line up and wait to go 2067 on runway 10. O Chanel 6356 no solo aos 39, direito, sou Salvador, 121, décima 1. Para informação, o controle do Pacífico se encontra com falha técnica. Esse controle está sendo em coordenação com a infra-aero. Excelente, obrigado, Chanel 6356, lembrando a Delta, que chama Sol 21. Foi informador da foto. Bom dia, Ultra 6356, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, Alfa Juliette, remota 14, Alfa 2067, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 4 graus, 9 nós. 2, papá, papá, até que você ir, papá, o Thiago Romeu, o forte carinho. Estou concluindo, é. Decola direto do FAT? Autorizado do ponto de da papá. Então, taxi até a melhor ponte de decolagem, chame pronto para decolagem. Charles Serra, Romeu. Gente, comprou a norte, vento no 30 graus, 9 nós, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu decolando pro norte. Né? 2067 aos 42 e 20. 198, boa. 198, boa. Agora só o Charles Serra Romeu. 1, 2. Meia decimal zero, alterna 1,28, decimal 8. Esse agora 2,6, 0,28, 3,4,3,7. Olha o control, go 2067, passive 1,700 to level 360. Go 2067, radio contact, indo posto, complementar at level 360, via Jumbo 1, departure. Roger, cost 11360 via 71, departure, go 2067. Mike X-Ray. Prepare Sango 1, transição ótima. Aguarde mais 3 minutos, copy. Sango 1, Serra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda Motiva. Go 2067, when possible, request fly that X to Motiva intersection. Fly heading Leda intersection, go to 2067. Leda intersection, go 2067. Para decolagem, já quiser arrumar. Reportar a solo controlado e retorno para a decolagem. Zero Lelos, aguarde cópia, prepare Coral no Bravo. Reporte para a nova decolagem, Charles Sierra Romeo. Mike X-Ray, acionamento a critério. Guarde mais um minuto. Mike X-Ray, agora sim, protocolo. Papá, Mike X-Ray, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, Pubá, via Upper Zulu 16, Posmu, direto com Fins, direto Chomod, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 430, saída Sambo 1, Leda Motiva, decola da 17, primeira curva direita, transponder 5540, frequência do controle Salvador 119.8. Pode fora do solo, vento no 309 nós, o Jackson. Mike X-Ray, confirmo, o cotejamento foi correto, confirmo o PLB e autonomia. Mike X-Ray para o táxi na minha torre, 118, décimo 6 dúzia. Ajuste no 012, bom voo. Do 4463, pronto, 4463, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Índia Lima, via Whisky 33, nível de voo 180. Saída Coral 1 Bravo, decola da 10, primeira curva direita. Transponder 5552, frequência do controle de Salvador 119.8. Tiago Serra Romeu, como se atingiu na linha do litoral, para o cruzamento da final 3. Afirmativo, Tiago Serra Romeu informará após o cruzamento do campo. 463, o contagiamento foi correto, a resposta pronta para o pushback e acionamento no portão 01. A sua identificação via chegada Bomed 1 no desce, mantenha 050. Ajuste altímetro no 012. 50, já 3204. Via. O Charlie Sayão Meia acertando o cruzamento do campo com proa de faróis da PAN. Ciente o. Charlie Sierra Romeu, autorizada para direto Vera Cruz, aguarde a transferência, Charlie Sierra Romeu. Cruz Vera Cruz, aguardando transferência, o Charlie Sierra Romeu. Azul 4463, está autorizada, reporte pronto para o táxi. Dá presente, 19-8 com controle. 19-8 com controle, grato. Controle Salvador, muito boa tarde. Papapá, Charlie Sierra Romeu. Papapá, Charlie Sierra Romeu, mil pés, Harry Ruvisual, corrido Axé. Escuto controle. Charlie Sierra Romeu, escuto controle. Se autorizado, senhor, permanece 500 pés no litoral sul. Mantenha assim, o Ivozó 500 pés, informa através de Fora da Barra. Essa é uma grande formada através de Fora da Barra, obrigado. Louco no 867, a Quebec está em curso. Brasília 380 já aprovado, copia. Voo 867 autorizado de Salvador para Serra Bravo, Bravo Romeu via Upper Zulu 17. Assina após segue direto. Nível 380, saída Arbor 1, transição Elefa, decola da 10, primeira curva, direita, transponder. 5013, frequência do controle Salvador 119.8. Gol 167, escuta o treinamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O portão é o 10. Por fim, para o controle. Quais foram as frequências que o senhor modulou? Frequência do solo, 121 decimal 1 e frequência da torre, 118 decimal 6 dúzia. Ray Vitor Alfa, prossiga. Flight Vitor, X-Ray Vitor Alfa, confirme o horário da notificação. Uno 6, Uno 5. É Cray Vitor Alfa, aguarde cópia. X-Ray, acionamento a critério, aguarde cópia. Confirme, foi realizado o CHG. Seja. Alô, Salvador, azul 4493, agora está pronto para o táxi. Está com 1 hora e 35 de autonomia, 110 a bordo, alternando Salvador, azul 4463. Azul 4463, táxi autorizado, para o ponto de espera via Índia, quando for torre 118, decimal 62, ajuste no 012. No 012, via Índia, no ponto de espera, chama a torre 726, grato, bom dia, azul 4463. 0 graus, 10 nós, Mike, Mike X-Ray. Alfa, confirme o destino é Serra November, Golfo Serra. Possibilidade do 3804 ao próprio Sondura, estabeleceu uma referência. Autorizado, está 3804. Oi, Duna, desce a mantenha 2000 pés, centímetros 1012, em forma estabilizada. Direto Duna, 2002, agradece, 3804. Mike, Mike, X-Ray, decolado 58, controle 12, 119, decimal 80, vou ver. Controle 198, grato, X-Ray. Controle, papapapá, Mike, Mike, X-Ray. Papapapá, Mike, Mike, X-Ray, contato radar na decolagem, submantendo nível 430, Sanvo 1 na saída. 430 na Sanvo 1, Mike, Mike, X-Ray. Azul, chefe, aqui uma sua unificação, voe e tape para você acertar a chegada do Nerd 1, informe no portal de cima. Azul, 271 no contato radar, a 5 ou 4 milhas para você entrar. Retransmitir sua a mudança no seu plano. Aguarde cópia, mantendo escuta. Azul 4463, informa que após a colagem, submantenha 3 mil pés até 30 milhas pela felicitação do controle. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. De decolagem para o Azul 4463, sobe até 3 mil pés. Aproximadamente 30 milhas aguardando controle, Azul 4463. Tá no setor, Veracruz, sobre a frequência livre 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação local. A 01, controle 120, 119, decimal 80, boa, velho. 119, decimal 80, boa, Azul 4463. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, terceira subida, Coral 1 Bravo. Azul 4463, contato radar Melecoline, sub mantém nível 180 via saída Coral 1 Bravo. Autorizado 180 na Coral 1 Bravo, Azul 4463. Cuidado com 1012, autorizado o táxi, de parte 1, no índio, 0018, 6, obrigado, um contra lá. Tá bom.